largado, né? Esse é o verdadeiro tema. Isso resume a minha vida. Mais ou menos assim. É o terror da família quando você cola com a filha. Só porque cê é largado. O pai olha, não gosta, até comenta pelas costas. Quanto cê é largado. Cê anda de chinelo toda hora. Sua namorada quase chora. Porque não queria que cê fosse tão largado. Cê fica até sem graça, mas não muda. Porque não é de graça que se deixa de ficar largado. Essa é pros que andam de havaiana. Contra toda pessoa que abana pra longe cultura sul-americana. E são mal vistos nos lugares que entram, no restaurante que vão. Quando o bar entrar no social, a solução é entrar pelo vão. Aos que deixam de festa porque não tem uma calça limpa, brechó, nem um tênis calço, quanto mais cê garimpa. Seu macacão mente que a nova moda é alça ímpa. Restaurante fiz dieta e come salsa com azeite. Pra não gastar dinheiro com ônibus, anda de skate. Seu sogro acha que cê é atleta, que não sente frio e não toma leite. Essa é dedicada a cada maluco, já foi confundido com um ladrão e ficou preso na porta giratória de tão mal vestido. Pra todos aqueles que só mudam de camisa, mas ninguém percebe porque o pacote são três iguais, GG e Lisa. Pra aqueles que foram parados na porta das americanas, acusado de roubo de suco Del Valle, só tendo no bolso um vale. Pros que perderam emprego por causa da aparência, 2 meses depois a empresa do cara que avaliou declarou falência. Porque cê foi contratado por outra agência, concorrente que deu preferência, não a roupa, mas a inteligência. É o terror da vizinhança, porque desde criança, cê não deixa de ser largado. Vizinha nova te achou bonito, não deu mole porque é esquisito. Cê velho e continua largado. Cê muda de cidade, troca de idade, ninguém entende a verdade. Por que cê ser tão largado? Sua namorada te deu um sapato, teimoso, trocou vários chinelos baratos pra continuar largado. Essa melodia maluca que eu mostro no restaurante do governo, por um real, pagando que vale a refeição e pedindo troco, que pro seu governo é obrigatório. Repete-se o prato, não dá pra dar calote no pagame vazando mais rápido que corrida de rato. Nega do gato, fato e ônibus só de balão. Por debaixo da roleta, quando vamos pro maraca de bondão. Os marradão pulo muro do Mário Filho com o filho no colo. Eu bolo porque ainda leva o milho roubado que eu não tava ainda no solo. Do vendedor que tava dentro da panela. Olhou pro lado, perdeu mais 3. Vagabundo rala com sebo nas canelas. A melô dos irmãos que só estreia roupa nova no aniversário. Que engana da namorada que custou ficar o resto do mês sem salário. E só come restaurante chique convidado. Na mesa não para o tique que parece que perde. Fique mais retardado. Síndrome de pobre, largado estilo nobre. Que cobra o pelo além dos cabelos e calça da C&A. 10 conto quando descobre. O boné emprestado. Do amigo como se fosse castigo. Nunca mais vai ver a cor do mesmo, nem pintado. Esse é o hino dos meninos que se identificaram com a letra dos MC que entra na papelaria pra roubar a caneta. Na festa fantasia, se aproveitou a mania e se vestiu de largar. Ganhou o prêmio no final de fantasia mais original. Profissional em ser largar. Dia seguinte, outro capítulo, quiseram te tirar o título, porque fora da festa você também era largado. Gente que muda, mas se depois de 25 anos ainda sai de casa de bermuda, vai morrer largado.